Aconchego facilita para você. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Alô, alô, novamente aqui o Pelos Olhos e Ouvidos, direto do SIS, Serviço Integrado em Saúde no Engenho do Meio. Faz algum tempo que eu estou em demasiado ausente do programa, não tenho feito a devida casadinha com o Clube Rock na Calçada de Du Lopes e Alessandro Sacchetti. Mas são problemas que as vidas no decorrer e a vida encaminha. Tive problemas na faculdade, tive problemas com equipamento, tivemos problemas aqui na transmissão da rádio do Clube Rock na Calçada. O final de ano está chegando, próximo do Natal, e a gente vai ter apenas o próximo programa para encerrar a edição de 2017 do Pelos Olhos e Ouvidos, já com muitas propostas para o ano que vem de renovação e de conteúdo aqui no Pelos Olhos e Ouvidos, na Rádio Aconchego, no blog, no Instagram e muito mais. Assim, espero concretizá-los tudo em 2018. Já falando do programa de hoje, claro, estamos hoje aqui ao vivo no dia 9 de dezembro, depois de um feriado. Vamos comentar sobre o feriado de Nossa Senhora da Conceição lá em Casa Amarela, vizinho à minha casa, e vamos trazer novamente, finalmente, mais uma cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos, exclusivo aqui para o programa de hoje, do A Casa Caiu 3, feita por Breno, feita por Mai e todos os outros amigos e bandas que estiveram lá presentes na Casa Caiu 3, que aconteceu em Casa Amarela, no Alto Santo Isabel. Em culminância a este evento, foi o mesmo dia que aconteceu a derradeira ficada do esporte na primeira divisão, a última rodada do Brasileirão, e depois teve a casa caiu, a festa foi boa demais. Daqui a pouco voltamos para falar mais sobre este dia. Vamos falar, claro, sobre o feriado de ontem e quem sabe mais algum papo que a gente possa vir aglomerar no programa de hoje. E para começar muito bem de música, que faz tempo que não falo isso, e finalmente estamos aqui para recomeçar com muito bem de música, com Silvério Pessoa, Usina. Verde doce cana que se embala e se abana sobre a presteza do sol, que brilha cortante brilho, essa luz que fere entalho, qual reluzente cerol. roça de cananjical, mata pasto, matagal, na beira da estradinha. Tosca cerca ambulante, se movente e andante, invade a terra vizinha. Todo dia se renova no rumo da boa nova, na manhã recém-acesa, que irradia e desova essa alegria de trova, de uma rara beleza. Roça do que anjoara, tem brilho de pedra rara, é plantação poesia. Tem a cor de uma rosa e aquele cheiro de rosa toda vez que nasce o dia. Todo dia se renova no rumo da boa nova, na manhã recém-acesa, que irradia e desova essa alegria de trova, de uma rara beleza. Todo dia se renova no rumo da boa nova, na manhã recém-acesa, que irradia e desova essa alegria de trova, de uma rara beleza. Você sabia que existe uma rádio comunitária no Engenho do Meio? Quer colocar músicas, falar sobre sua vida, fazer um programa de rádio? A rádio comunitária Aconchego está esperando por você. Pode nos encontrar no prédio do Serviço Integrado de Saúde, no 88.1 de sua rádio FM ou na internet em radioaconchego.milharal.org ou ainda em nosso e-mail radioaconchego@riseup.net. O SIS fica na rua Lindolfo Collor, número 65, no Engenho do Meio. Esperamos por vocês! Esperamos por vocês! Esperamos por vocês. Aqui no primeiro bloco, no Pelos Olhos e Ouvidos, e vamos escutar agora a cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos na Casa Caio 3, e tivemos lá a presença também de Du Lopes. Isso, no domingo passado, lá no Alto de Santa Isabel, rolou a terceira edição do A Casa Caiu. E aí eu tive um contato muito mais próximo com a cena de Casa Amarela de uma forma bem particular. Eu gostaria de mandar os parabéns para os organizadores do MAC, o Movimento em Alternativa em Conjunto, e tivemos as apresentações aí da Alma Blindada, Honestamente Cafajeste, Olhos Aquáticos e Red Mosquito, certo? Confere aí o áudio da entrevista exclusiva pelos Olhos e Ouvidos. Então, e também tivemos também um depoimento, a entrevista também com o Mai, que também faz parte desse aglomerado de pessoas que fazem a cena acontecer em Casa Amarela. Esse show aconteceu derradeiramente junto com a última partida do Sport. Isso, é exatamente. E tinha o Bruno lá comemorando o tempo todo. Então vamos lá a cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos, A Casa Caiu 3. Alô, alô, pessoas! Voltamos em mais uma cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos para esse programa na Rádio Aconchego. Fomos ao Alto São Isabel para a Casa Caiu 3 e vamos acompanhar as entrevistas das bandas que passaram por lá e também da menina que ajudou a produzir, Mai. Vamos conversar com todos eles e trazer o depoimento e, claro, muita música. Tô com o Dinho do Alma Blindada, fala de tocar aqui na Casa Caiu 3, no Alto Santa Isabel. Pô, véi, foi uma satisfação, né, Getro? A gente sempre ouviu falar do Pico aqui, do Alto Santa Isabel, e nunca viemos tocar aqui. A gente já tocou uma vez em Casa Amarela, que é aqui juntinho, mas já ouvi falar muito do Pico, e quando chegou o convite pra gente, foi uma satisfação enorme. É, apesar dos contratempos, o show foi muito bom. O público underground, que é pouco, mas eles são realmente aqueles que gostam mesmo de estar presente. E isso é o que faz a gente continuar o trabalho e é uma satisfação tocar pra essa galera, velho. E onde a gente pode encontrar o som da Alma Blindada? É, você pode encontrar no SoundCloud, através do Facebook da Alma. Tem a fanpage, que é Alma Blindada Oficial, e tem o perfil, que é Alma Blindada. É, tem no SoundCloud e Alma Blindada Oficial também. Você pode chegar lá, você pode baixar. E também o canal no YouTube também encontra o EP e as músicas da Alma Blindada. Isabel, a Casa Caiu 3. É isso aí, galera. Acho que satisfeito, né, velho? Tá mais uma vez aqui. com meus amigos aqui fazendo o que a gente gosta de fazer, que é fazer música, com reserva, com cachorrada, com a fuleiragem. E tá sendo muito massa aqui, a galera super presente aqui em Alto Santo Isabel. Nessa casa que saiu, caiu três, né? Quem não veio perdeu, porque tá a mil aqui. Evento lotado, gente, toda animada, todo mundo curtindo. Esse que importa, gente, fazer bem feito e bonito. Vamos embora, papai. Rodrigo, fala onde a gente pode encontrar o som da nossa mente Cafajeste nas redes sociais. Com certeza, galera aí, quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, nossa mente Cafajeste, você pode seguir o quê? No YouTube tem lá muita música nossa, no Facebook, é só colocar lá, Honestamente Cafajeste, que você consegue, tá certo? Vamos embora, forte abraço, galera, tamo junto. É isso aí, Letrão. Estamos aí na fita, valeu! Atenção, todos os guerreiros, chegou a hora de executar o que a mesa designamos como o último trabalho de nossas vidas. Nosso alvo será o Banco Central. Mas peraí, o que está acontecendo? Corre, corre, caralho! Tem pedra! Leve um assalto no banco de que eu participei! Nós que estamos fugindo! Estou fora da lei! Estou fora da lei! Estou fora da lei! Estou fora da lei! Estou fora da lei! Essa vida é muito corrida! Da polícia e da TV! Por aqui estou assim, Red Mosquito, fala de tocar com o Red dessa terceira edição da Casa Caiu aqui no Alto Santo Isabel. Meu irmão, o Alto Santo Isabel é um pico que rola rock and roll muito das antigas, inclusive o Red Mosquito tocou aqui pela primeira vez em 2002, foi muito foda, velho. A galera aqui tem uma energia do caralho, comparece legal, deu uma galera massa, foi muito animado, todas as bandas botaram pra quebrar, velho, muito bom. E onde a gente pode encontrar o Red Mosquito nas redes sociais? Orkut, Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger. Todas as redes sociais que não existem. E o que a gente pode esperar da casa cair em 2018? Esperem que a casa não caia igual o primeiro e igual a esse, né? Aqui o primeiro caiu, o segundo fechou, isso aqui por enquanto tá tudo tranquilo. É isso aí. Valeu, Getro! Eu vou parar. sente nada de mim. Sei que você não quer ficar longe daqui. Vamos fazer alguma coisa por prazer. Perece em meu nome, esqueça o que matou. Cada um esqueça o que passou. Tô com o Clark dos Olhos Aquáticos. Clark, fala de hoje tocar aqui na Casa Caiu 3 do Alcino Isabel. Pô, foi legal, agora eu achava que a casa ia estar realmente caída, tá ligado? Ela tá inteira aqui, então foi massa. Foi legal, o público foi super receptivo. Fazia tempo que eu não vinha aqui no Alcino Isabel, eu acho que eu me perdi quando tava vindo. Mas fora isso, foi muito massa. E vocês tocando agora no Power Trio, assim? Ah, legal também, assim. Mas assim, o Olhos Aquáticos é uma banda assim de, na verdade, itinerante, né? Porque quem já foi aquático continua sendo. Então isso não quer dizer que ninguém vai voltar, ninguém vai fazer uma participação. Então assim, a gente começou como Power Trio, a gente tá como Power Trio agora, não quer dizer que depois a gente não volta a ser um quarteto, um quinteto ou até uma orquestra, mas... E onde a gente pode encontrar os Olhos Aquáticos nas redes sociais? Ah, no Facebook, é só botar lá, Olhos Aquáticos, tem a página da banda. Tem o Twitter também, mas eu acho que a gente tá sem administrador disso. Então, ninguém nunca posta nada. Mas a página da banda, eu acho que é o mais... No Facebook é o mais provável de você ver alguma novidade da gente. Já cansei de discutir com você. Demorou, mas um dia eu tinha que aprender. Mas tem razão se eu quero mesmo é teu carinho. Quando a gente briga, sempre chega em tá vazio. Desculpe, garota, se eu não percebi que você gostou do seu cabelo. Até que meio centímetro é imperceptível pro lugar de visão. Mas isso não é motivo pra você me deixar sem almoço, sem jantar, sem... Sebrae da Casa Caiu, fala do evento da Casa Caiu e fala dessa terceira edição aqui. Então, o evento A Casa Caiu, na verdade, teve início no ano de 2002. Foi 2002, não, 2012, desculpa, 2012. A primeira edição aqui no Alto São Isabel. E foi ótimo, foi super legal. Rolou também a segunda edição, que também foi aqui no Alto São Isabel. E aí, depois disso, o movimento MAC, que é o Movimento Alternativo em Conjunto, parou as atividades. Então, passaram-se muitos anos sem que houvesse a continuação desse projeto. Agora a gente conseguiu resgatar e colocar para rolar aqui, onde nasceu o evento, né, no Alto São Isabel. E pretendemos fazer outras edições, maiores e melhores, temáticas, inclusive, porque o MAC está só retomando as atividades. A gente tem muito projeto aí para frente, muita parceria, tem muito projeto legal que agrega ao movimento underground de Casa Amarela. E é isso que a gente quer, né? Fazer evento e botar essa galera para ser vista e para ser apreciada por quem gosta. Fala das apresentações da terceira edição. Nessa terceira edição nós tivemos a banda Olhos Aquáticos, a Red Mosquito, a Honestamente Cafajeste, tivemos a Alma Blindada, a Atividade Paralela, que infelizmente não pôde comparecer por motivos de saúde, e tivemos também a ZNPE. É, foi um prazer pra gente, é claro, trabalhar com essa galera. É uma galera comprometida, é uma galera que faz e acontece, é uma galera que anima, que chega junto. E deu super certo, a gente só tem que agradecer, né? Pra todo mundo que compareceu, pra todo mundo que ajudou, pra todo mundo que se fez presente e que só fez ajudar a gente, né? E de boas. Bem, essa foi a cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos da Casa Caiu 3. Não deixe de acompanhar nosso Instagram, o Facebook e, é claro, ver todo o material no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. Até mais e tchau! Pelos olhos e ouvidos, pelos olhos e ouvidos. Rádio Aconchego. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. E chegamos ao segundo bloco com microfonias. Vamos comentar agora, depois dessa cobertura, sobre o dia de ontem, o feriado do 8 de dezembro, ali em Casa Amarela, também junto onde aconteceu a Casa Caiu 3, a festa do Morro da Conceição e do Lopes esteve presente um ou dois dias do Lopes. Dia 7 e dia 8, né? Pois é. É uma festa tradicionalíssima há eu nem sei. Há 113 anos. 113 anos a festa do Morro da Conceição, aglomerando os seus fiéis. É, para quem não conhece a história da santa, né? Foi uma santa encomendada, chegou aqui em Pernambuco de navio, certo? E uma curiosidade muito importante, ela foi transportada do Porto do Recife até Casa Amarela de trem e a orientação dos comendadores da estátua, a igreja no caso, na ocasião, pediu para instalar a Santa no morro mais alto do Recife, né? E aí, o que era antes conhecido como o Morro da Bela Vista, hoje é tradicionalmente conhecido como o Morro da Conceição. Imagina o deslocamento da imagem do cais até o morro. Até o morro e, tipo, até Casa Amarela, de Casa Amarela, como foi essa logística até chegar realmente no Morro da Conceição. A gente vê que é uma festa popular, tradicional, na minha opinião, humilde opinião, é a maior manifestação popular de fé que existe aqui no nosso estado, com todo respeito a todos os ritos. Tem uma festa também muito importante que acontece, que infelizmente com essa entrada, toda essa mudança aí da gestão cultural, tanto estadual quanto municipal, acabou que apagando um pouco o brilho, que é a festa da Lavadeira. Mas voltando à festa do Morro da Conceição, o que eu pude observar, além de toda essa manifestação, da relação que o povo tem com a fé, com a santa, é um evento político, né? Muito político. Muito político, você vê aí. Pode falar. Até o candidato a presidente da direita, esqueci o nome dele, esteve no meio da semana lá. Isso, exato. O Geraldo? Não. Eu esqueci o partido dele agora. Acho que é do Podemos. O candidato do Podemos à presidência apareceu lá no Morro da Conceição durante a semana. E, claro, durante a festividade, na missa mais tradicionalíssima do Morro da Conceição, que é às 4 horas da manhã, do dia 7 para o dia 8, tivemos a presença ilustríssima do governador e do prefeito da cidade do Recife. Que, diga-se de passagem, vamos destacar a presença do senhor governador Paulo Câmara nesta missa, o arcebispo Fernando Saborido, né? Ele chamou a atenção do governador no quesito da violência. Não é porque tu tá lá representando, né, o chefe de Estado, que tu não tem que realmente levar aquela velha CR do arcebispo de Olinda e Recife. Ele fez duras críticas ao governador do Estado devido aos altos índices de violência e pediu ao Paulo Câmara para olhar mais para os pobres do nosso Estado. Que você vê aí que a gestão realmente só tá mostrando serviço agora, né? Ano que vem é ano de eleição, o cara tá começando a aparecer aí nos rolês, nos picos, hein? Eu estou falando numa linguagem mais popular assim, mas venhamos e convenhamos, infelizmente é assim que se faz política ainda no nosso Brasil, de uma forma geral. Mas eu gostei da postura do arcebispo, e ele teve que engolir pianinho mesmo a todas aquelas duras críticas, porque, querendo ou não, nós somos um estado, hoje Pernambuco bateu aí a marca recorde de 5 mil homicídios só no mês de outubro, tá? É o déficit do governo pernambucano com os cidadãos de bens, desculpa, o cidadão de bem recifense pernambucano. Tirando isso, a curiosidade é a demonstração de fé que tem das pessoas, né, com relação a pagar suas promessas e levam as crianças, sobem um morro de costas, ajoelhados, e que são histórias e histórias que se constroem dentro dessa magia, desse universo aí da festa do Morro da Conceição. E você, Du Lopes, subiu pela crença e pela fé ou pela cultura toda que envolve a comunidade, a capital do Recife, que também para, que não é a padroeira oficial, né? É a padroeira de carinho. Exatamente, é a padroeira que é agraciada com o carinho da população, mas a padroeira oficial do Recife é a Nossa Senhora do Carmo. É um misto de fé e um misto de observar a cultura de um modo geral, como é a relação que o povão tem com relação a essa festa, porque é uma festa popular, evidentemente. E aí, é muito engraçado quando você percebe isso, tem esse poder de observar, né? Toda essa semântica da periferia, a vela é um real, os santinhos que se vendem, as pessoas que fazem questão de levar as lembranças, né, as imagens da santa, e é uma devoção muito grande, gente. A fé é algo extremamente muito singular e importante nas nossas vidas. E aí, como diria a história, a mãe, né, Conceição, ela tem esse carinho, esse poder sobre os olhares da nossa cidade. E uma coisa muito interessante que acontece, Jetro, que no dia 7, a partir da meia-noite, na transição do dia 7 para o dia 8, sai um cortejo de Iemanjá para Iemanjá, do Morro da Conceição até o Pina. Então tem todo um outro dado, poucas pessoas conhecem, né? Então tem todo um rito, uma associação da Iemanjá com a Nossa Senhora da Conceição. E é um cortejo muito bonito. A nossa pluralidade, a nossa diversidade, a nossa religiosidade múltipla, ainda bem que existe essa abertura. Isso, né? Você vê como é a fé, né, do catolicismo agregado à Umbanda, ao Candomblé, e você vê o cortejo, as cestas de oferendas saindo do morro em direção à Praia do Pina. Já que estamos nesse papo, do Lopes, o que é que você acha da tolerância religiosa? A tolerância ou a intolerância? A intolerância, a tolerância. A tolerância religiosa é aquela coisa. Tem o A gente se pega muito nos preceitos que as nossas religiões sobrepõem a nós mesmos, que é um dogma, né? Que é um paradigma, infelizmente. Mas o princípio maior que todo mundo acaba esquecendo é que se fala tanto nos 10 mandamentos, que o primeiro mandamento em si as pessoas não entendem e não colocam isso na prática, que é amar e respeitar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou entender eu como um ser humano num mundo que eu vivo tão cheio de diferenças se eu olhar para a pessoa que está do meu lado, que pensa diferente de mim, e digo, ah, mãe, o que tu faz é errado. Não, a minha igreja não permite que você faça isso. Quando, na verdade, todas as igrejas, todos os sistemas, eles são feitos de falhas e compostos por pessoas e interesses. E a gente esquece do princípio maior, do amor, do respeito ao próximo, que é tudo muito simples. Eu acredito em Deus e eu acredito também em Oxalá e eu acredito em tudo, em todas as manifestações religiosas, sabe? Mas acima de tudo, eu acredito na fé, eu acredito na igualdade e eu sei que o que eu não quero para mim enquanto pessoa, eu não vou desejar para os outros. Eu quero falar do Lopes sobre... Eu participei ativamente em um período no Morro da Conceição, fui católico durante a adolescência. Durante a infância, que me carregava, claro, né, como toda boa criança, acompanha os pais, os avós, e eu subi muito com meus pais, com meus avós, para o Morro da Conceição. Depois passei um período na igreja e passei um período, uma boa parte da minha época de catolicismo, no Morro da Conceição. E eu tenho, desde aquela época, eu tenho salvas críticas pessoais sobre o exagero que as pessoas têm de manifestar sua fé em detrimento a subir o morro com certas condições que a gente olha assim um tanto quanto bizarras. Mas isso faz parte da fé de cada um, né? Exatamente. É o sacrifício, né? Sem sacrifício não há o alcance, não há o almejo, a conquista. Sem a fé, a fé é a coisa que nos move. Eu concordo com você, Jetro, quando a gente fala, pelo menos, da questão da infraestrutura. Por exemplo, uma pequena sugestão aos organizadores da festa. Poderia se criar apenas uma passagem. A gente tem 3 vias de acesso principal, a da procissão, a escadaria e aquela que fica do lado da bomba do emetério. Sim. E os organizadores poderiam criar uma via de acesso exclusivo para as pessoas apenas pagarem a promessa. Tem a via da procissão e a escadaria tradicional, que é pela primeira vez esse ano, eu tive a oportunidade de subir essa escadaria. É chamada a escadaria do Pique. É o caminho mais curto, mas também é o caminho mais embolado e desorganizado que se tem para chegar lá no morro. E aí, assim, tem todo um esquema, você vê todo um esquema de trânsito, todo o aparato que o Grande Recife faz em cima disso, e a questão da mídia, né, que fica, todos os olhos e ouvidos ficam voltados para essa festa do morro. Mas, acima de tudo, eu acredito que a fé, né, como eu falei, é algo que a gente deve realmente levar em consideração, apesar de todos os percalços. Jetro, só mandar um abraço especial aqui para os meninos do Movimento Alternativo em Conjunto do Alto Santa Isabel. Eu ontem, inclusive, na Festa do Morro, eu tive a oportunidade de encontrar uma grande figura lá e a turma da Fênix Underground, Lício Gomes. Ele que grande mora Lices. Praticamente na subida do morro. E os meninos lá, Ruama, Michel, Michele, tá todo mundo lá prestigiando essa festa, assim como outras pessoas que eu cruzei, o Hugo Ivo, o Ed Jackson, da banda Cervo, que mora também lá na Quebrada. E eu queria mandar um abraço para esse pessoal. Tudo, gente, muito boa. E o Morro da Conceição, a festa do Morro da Conceição no Recife, nos traz também no Gemete ao final de ano, né? Exatamente, é o fechamento de um ciclo, literalmente falando, assim como o carnaval é o início de outro, né? O carnaval e o pós-carnaval. Certo? Há essa transição e eu percebi isso mesmo, literalmente. O ano acaba quando a festa do morro acaba e o ano começa só depois do carnaval. Então cria-se uma expectativa. É engraçado, né? Como nós vivemos cultura e infelizmente a gente não sabe. Isso está incognitivo na nossa consciência e a gente não sabe trabalhar isso da melhor forma possível, né? Faz parte da nossa identidade. Jetro Rocha. Ontem rolou o primeiro A Cena no pátio, não é? Exatamente, que ficamos de ir, marcamos, mas não fomos. Ah, Tony, você viu aquela confusão toda, né? O ônibus, a dificuldade de pegar o ônibus. Casa Amarela pra lá tava complicado. Casa Amarela tava realmente muito complicado, até pelo menos às 9h30 da noite. E aí eu queria deixar registrado aqui os meus parabéns, os nossos parabéns para toda a equipe, o movimento lá, encabeçado pelo Ralfson Rodrigues, que teve toda a coragem de colocar as bandas para tocar. É um espaço que está sendo muito pouco valorizado, infelizmente. Esse processo de higienização cultural promovido pelo PSB municipal, falando está acabando com os nossos bons picos da nossa cidade, né? Mas cabe a nós, pensadores, fazedores, produtores culturais, ativistas culturais, levar isso para um processo de discussão e certamente ampliar esse debate para 2018. Quem sabe aí, né, todo esse movimento está realmente fazendo com muita tranquilidade e pés no chão um movimento político aí para a nossa cidade, indo de contra todo esse descaso cultural que está acontecendo com a nossa cultura popular, de uma maneira underground, se é assim que eu posso dizer. Eu levei, como é o nome dele, do cara da Dela Mancha? Ralfson Rodrigues. Ralfson, eu levei Ralfson, apresentei Ralfson ao Mercado da Boa Vista, ele fez lá no Beco no primeiro evento, e agora levou a cena lá para o pátio de São Pedro, para acontecer mais um manifesto e uma ocupação, uma valorização do espaço, como o Du bem falou, que está passando por uma série de desmandos e inquietudes e tanta coisa que a gente fica sem compreender porque o Pátio de São Pedro fica a esmo e as baratas. Um cartão postal da nossa cidade, né? Tem que palco as grandes histórias, a música afro, né? Os movimentos negros já ocuparam por anos e anos aquele local, e a gente faz essa analogia. Todos os movimentos populares, tanto underground e música, ou também pequenas ações voltadas para a cultura popular, estão inexistindo na nossa cidade, né? O Recife Antigo está aí entregue às baratas. Pátio de São Pedro está inteiro. O centro da cidade em si, como eu falei há pouco tempo atrás, está parecendo um cenário de The Walking Dead. Faz medo você ir para a rua, sabe? Enquanto isso, os camarotes estão lotados, as pessoas fazem questão de frequentar mais festas pagas e todo esse processo vai passando e ninguém faz nada. Gente, tá na hora da gente sentar e acordar e dizer, gente, what the fuck am I the hell this, sabe? Holy shit! Então tem que chegar e botar as ideias na mesa, todo mundo se respeitando da melhor forma possível, porque esse é o princípio, né? Como a gente tava falando, da convivência entre irmãos, né? E realmente discutir, perguntar ao prefeito, ao governador, o que é isso que tá acontecendo? A gente não tem direito mais não, tá, né? fazendo isso, o Pátio de Santa Cruz, que tinha um evento muito massa, que era o Terça do Vinil, até a Terça do Vinil foi... Ficou capitalista, né? Pois é, passou a acontecer agora em locais fechados e tal, enfim. Será que esse é o destino realmente da cultura, da cena independente da nossa cidade? Só ter eventos fechados? É necessário ter um evento fechado para mobilizar e gerir recursos, como todas as cenas, undergrounds ou não, precisam desse estímulo para sobreviver. Exatamente. Mas os lugares como o Pátio, como o Pátio de Santa Cruz, como a Rua da Moeda, precisa ser ocupado com cultura, com diversidade, para a gente mobilizar todo mundo que toca, todo mundo que faz arte e mobilizar também o comércio. O que foi o Manga Beat? Foi a ocupação de espaço e foi o que? O movimento político. As pessoas souberam fazer. Foi encabeçado por pessoas inteligentes, artistas de um QI extremamente assim, incomparável. O Chico Sainz, diga-se de passagem, junto com o Fred 04 e os outros... Né, Muito bem articulados e tipo... Foi uma revolução musical que aconteceu na nossa cidade, porém, contudo, todavia, né, a mensagem ficou, né, a revolução aconteceu, só que o processo de continuidade acabou que com a morte de Chico Sainz não andando. E hoje a gente vê muita gente, assim, viúvo dessa revolução musical. Pernambuco, por si só, já é um estado de revolucionários, de grandes guerras importantes na história do Brasil como um todo. Teve a Guerra dos Mascates, né? Tem a Revolução Praeira, enfim, os holandeses aqui, né? A inserção dos holandeses. E aí, bicho, a gente fica pensando, toda essa referência cultural, toda essa referência histórica, tá indo pra onde, gente? Sabe? Chega a dar uma dor no meu coração. É. E cena, e grupos... E artistas não faltam para ocupar esses espaços e fazer valer a pena. Vamos encerrar esse bloco com De La Mancha e Nação Zumbi. E daqui a pouco voltamos para falar sobre o próximo REC 9. Opa, beleza. Frio da madrugada. chiados. Thank you. A infância só acontece uma vez. Ela é a base para uma vida saudável. Estimular uma criança a consumir ideias e produtos, transformando-a num adulto, é um crime. A erotização precoce exige atenção. Pare. Pense. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. De volta aqui para o terceiro e último bloco no Pelos Olhos e Ouvidos da Rádio Aconchego 88.1 FM e dividindo muito bem aqui o programa com Du Lopes. Opa, Getro Rocha, amigos ouvintes da Rádio Aconchego FM, estamos chegando ao final do programa. Du Lopes, é a primeira vez que a gente faz o programa do Pelos Olhos e Ouvidos inteiro juntos, né? Pois é, né, jovem? Um experimento sem meia boca, sem taco quebrado, foi direto. Na lata e sincero, isso é mais importante. Então é gol. Massa. Getro Rocha, deixa eu falar aqui um pouco para os amigos. A gente nos no fale. Final do programa do Clube Rock na Calçada, nós anunciamos a saideira de 2017, esse ano que foi um pouco complicado aí, mas a trancos e barrancos. O Cubo 8 Rock na Calçada segue aí ao seu terceiro ano seguido de vida. E próximo dia 23, de hoje a 15, no novo Pico Light da cidade, lá na Estância. Aguarde os detalhes aí na segunda-feira na nossa página no Facebook. Vai rolar a saideira do projeto REC 9. E como o Saquete já falou, a gente vai trazer aí uma das atrações, será a Diablo Angel, tá certo? E quantas mais atrações terá nessa edição? Então, vamos costurando devagarinho para deixar tudo muito bem amarrado, mas eu vou soltar um spoiler aqui. Há uma possibilidade da gente fazer um lançamento não oficial de uma banda que vai dar o que falar na nossa cidade, muito boa, tá certo? E mais uma outra atração, né? É um evento num lugar totalmente diferente, aonde a gente está levando amigos, ideias, e realmente vai passar o ano de 2017 aí, vai chutar o balde de 2017 e esperar para que o ano de 2018 venha com tudo muito bom, cheio de positividade e muito mais. Lembrando também que próximo dia 23, lá no Alto do José do Pinho, Alto o José Poésia do Pinho, Sonoro. Isso, vai rolar a edição da saideira do Poésia Sonoros. Inclusive o Jailson, o Jones e a Marta fizeram um convite para participar de um debate sobre as diretrizes, esse norte que a gente precisa ter da nossa cena, e assim, por que não, mais na frente, puxar uma plenária e reunir todo mundo para discutir sobre esses problemas que assolam as nossas dificuldades em produzir e fazer música independente na nossa cidade, tá certo? Exatamente. E Du Lopes, quando é que você vai estar anunciando em vídeo as datas, as artes desse próximo REC 9? Certo. Próxima segunda-feira, pode aguardar aí as novidades, que na página do Rock na Calçada a gente vai estar lançando oficialmente o evento, certo? E aí, um outro detalhe importantíssimo que foi questionado essa semana é sobre essa nova captação de bandas, esse novo recrutamento de bandas do próprio Rock na Calçada. Adiantando em primeira mão aqui, a gente não lançou o projeto ainda por questões de produção mesmo, mas nova temporada do Rock na Calçada, exclusivamente falando, só vai abranger bandas que não tocaram ainda no projeto, tá certo? Exclusivo! Nossa! Para o Pelos Olhos e Ouvidos. Du, vamos falar de 2018. Estivemos aqui juntos nessa casadinha, no Clube Rock na Calçada e o Pelos Olhos e Ouvidos. Andamos conversando. Você quer falar dessa novidade que a gente pode alimentar para 2018? Certo, nós estamos aqui para também lançar esse spoiler, certo, Jetro? É, a gente sabe que essa oportunidade que está sendo dada tanto para o projeto do Rock na Calçada quanto pelos Olhos e Ouvidos da Rádio Aconchego, esse espaço, né, pela internet, pelas ondas de rádio, é muito importante. E como é uma rádio em construção, uma rádio que está aí galgando, né, toda a questão da estrutura, da dimensão do alcance da rádio com esse projeto novo que está para 2018, de ampliar o sinal da rádio, nós estamos propondo uma conversa, né, para realizar um evento cultural aqui no bairro do Engenho do Meio, não apenas para promover as bandas, mas também, principalmente, divulgar o trabalho da rádio, né, a própria Rádio Aconchego, para os moradores locais que ainda não têm acesso a essa ferramenta maravilhosa de comunicação. E também trazer as pessoas para junto do... Exatamente. Clube Rock na Calçada, o Pelos Olhos e Ouvidos e a rádio. E toda a programação, os meninos, tem o Fernando Saci, tem o Gus Cabreira com a Poeira Criativa, tem o Luz Aconchego. Então tem todo um processo criativo aqui, né, de luta, de ativismo, que a gente vai realmente colocar para frente, levantar essa bandeira e realizar esse grande evento na comunidade, para a comunidade, e também promovendo a rádio, tá certo? É isso aí, do Lopes. Chegamos ao fim ou falta mais alguma coisa? Não, chegamos ao fim hoje. Vamos chegar ao fim. E próximo sábado tem o final da temporada, né? Pelos Olhos e Ouvidos e Clube Rock na Calçada aqui na sua 88.1 FM. Nós vamos prometer, certamente, fazer com que todas as nossas pendências, né, dos áudios, as coisas, tudo fique prontinho para que próxima semana a gente faça um grande programa, uma grande tarde aqui com essa super casadinha que tá dando certo, viu? E que do Lopes traga as entrevistas das atrações do próximo Rock na Calçada, não, Rec 9, as próximas atrações, e é claro, trazer a grande música pernambucana do underground da nossa terra. Valeu, Jetro, um forte abraço no coração de todos, mais uma vez, um ótimo final de semana e uma semana cheia de queijo cheddar para todos vocês. Depois do final de semana, depois do feriado, última semana chegando para nós aqui nas nossas atividades na rádio, depois vem o Natal e o Ano Novo para a gente encerrar o ano de fato e começar 2008, que vai ter muito trabalho e muita pancada política por aí. Muito, muito projeto, muita iniciativa. Vamos com tudo aí para realmente fazer valer essa representatividade e dizer a todos vocês que é sempre uma satisfação enorme estar participando desse projeto, desse movimento, conhecendo essas pessoas. E o que depender, pelo menos, do Rock na Calçada, do projeto Pelos Olhos e Ouvidos, do Cubo 8, nós estamos aberto a abraçar esse diálogo, a respeitar essas autonomias e fazer de fato valer o que é mais importante para todos nós nesse exato momento, que é a nossa cena. Exatamente. Então vamos encerrar com Marça Água Viva. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. do solar, leve fruta colada. Queima minha pele, abre uma ferida, marcas dor no corpo, vida. Lá onde o mar deságua, cura minha ira, pra nascer de novo, Sara. Sara, Sara, Sara, Sara. Sara, Sara, Sara. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet.